Então, tempos atrás, o meu companheiro de banda, Pedro Guimarães, ele me emprestou, na verdade ele me deu, né, ou ficou para mim, por uso capião, um livro de poesias da autoria do pai dele, José Palmeira Guimarães, grande escritor, poeta, jornalista paraibano. Esse livro se chama O Habitante do Amanhã. E entre várias poesias presentes nesse livro, teve uma que me chamou a atenção, porque enquanto eu lia, me veio uma melodia na cabeça, hein? E da primeira vez que eu li o poema, já me veio uma melodia e o poema foi saindo cantado. E aí eu peguei o violão logo após a leitura, de forma muito mágica, sobrenatural. Simplesmente a coisa encaixou, a música parece que já estava pronta desde sempre. Então, do encontro dos versos de Palmeira Guimarães com essa minha melodia, nasceu essa música que a gente vai tocar aqui para vocês, chama-se É Bom Ser Ave. Vamos lá, Johnny. Por favor, abra a gaiola, devolve a minha viola, tira-me dessa prisão. Tenho água fresca, alpiste, canto, mas meu canto é triste, tem sabor de escravidão. Eu quero comer sargaços, beber nuvens, ser no espaço um ponto de exclamação. Valeu. Obrigado. Palmeira Guimarães.